em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Oito dias depois está de volta à sessão de áudio e hipnose do Entrance, primeira meia hora, conduzida por Ricardo Mariano. Na segunda e última parte vem o Ricardo Carvalho. Começamos com música simples ao piano, com algumas gravações de campo de Alex Kozobolis. Ele não tocava o seu instrumento de eleição há alguns meses, numa visita à casa de uma amiga nos arredores de Londres. Durante uma hora gravou um conjunto de peças muito ao improviso e o resultado é Together, disco belíssimo, e com ele abrimos a sessão de hoje, faixa de abertura I Promise. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Depois da peça sensível de I Promise, logo no início do programa de hoje, seguimos para a música mais intensa e até com uma carga dramática, primeiro com Ben Lucas Boysen, ele que também oferece música sob alter ego, Eck, agora a fazer banda sonora para o filme Rustive. Escutamos Opening Titles e a terminar El Ith de Snail Beach Mines Trust, Upper Works Reservoir. Seguimos com o inimitável Leland Kirby, o senhor de Caretaker, do último Patience, In the Deep and Dark Hours of the Night. Thank you. minutos finais desta primeira meia hora do Em Trance, depois de Caretaker, uma das excelentíssimas últimas edições da 12K, e o selo liderado por Taylor Dupree. O autor é australiano, Kane Aiken, disco Contrail, passou por aqui a Synthetic Setting, e depois um músico experimentado nas coisas das sonoridades abstratas e minimalistas, Christopher Willett, já trabalhou também com Taylor Dupree e Matmos, junta-se a Ryuichi Sakamoto para o disco Ancient Futures. Passou por aqui Levitation e terminamos com música vinda da Itália, TWYS. Uma edição é 4 discos. Experimentámos M de Tree. O responsável é Alessio Ballerini. E terminamos com esta muito criativa 9. Já a seguir, Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Thank you. segunda parte de Em Transe a abrir com Shihei Hatakeyama e Naoyuki Harashi, também conhecido como Asuna. Ouvimos Folk Scales, um tema gravado ao vivo na Galeria Super Deluxe, na cidade de Tóquio. Um álbum de música ambiental no sentido estrito da palavra, passando pelo processamento e posterior gravação de instrumentos acústicos. Seguimos agora com os veteranos germânicos Pol. O tema dá pelo nome de Moose. Thank you. Esta segunda parte de Em Trance, a contar com Shihei Hatakeyama e Naoyuki Arashi, ainda o dub atmosférico dos veteranos germânicos Paul, depois de Album Leaf, projeto de Jimmy Laval, com a banda sonora de um filme biográfico de 2009 intitulado Tory's Distraction, banda sonora que foi apenas lançada neste ano de 2012. E terminamos a emissão de Em Trance desta semana com mais um explorador sonoro, ele que reside na Holanda e chama-se Mendel Kylan. Os alinhamentos e os podcasts das emissões de Em Trance podem ser consultados e descarregados como habitualmente em radiotrance.blogspot.com. Eu e o Ricardo Mariano voltamos na próxima terça-feira, a partir da 1 da manhã. Aqui na Radar, para mais uma emissão de Em Trance. Muito boa noite e até para a semana.